solto é Alan Comandante, tá ligado? O príncipe da rochadeira. Da rochadeira estourada. São três civis. O moral de Ibico Alan. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpa se eu te fiz chorar. A minha intenção é só te ver sorrir. Mas eu preciso sofrer pra parar de ser besta. E querer te ver só de segunda a sexta. Pra no final de semana eu te dar perdido e os contatinhos me chama. E mais um idiota aqui. Nunca tá contente com o que tem nas mãos. E quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração. E fica sem você, minha figurinha. Que completo o álbum da minha vida é ganhar na loteria. Ficar milionário e perder tudo no outro dia. E fica sem você, minha figurinha. Que completo o álbum da minha vida é ganhar na loteria. Ficar milionário e perder tudo no outro dia. Viu?